dançante do Acará. Mistro fica muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero, você sério. Trama do sucesso no parque.